Eu vejo a luz do teu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só seu, meu verdadeiro amor. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, esse amor não acaba jamais. Alô, sempre. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Vem assim, ó. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus e deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. Alô, Marcão! A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Que aí, quem sabe agora vem? Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. E não olha assim, não, porque até sou capaz de atender esse meu coração e só diz que te quer. Vive dizendo, né, Gilmazinho? Vive dizendo, mas faz o contrário. E só diz que te quer. Valeu! Pode dar o truco, que eu dou 6, o 12, se precisar.